começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, tudo bem, querido? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok, tudo ok. Como é que tá o... Como é que tá a temperatura aí, que aqui acho que vai... O que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de cair um toró. Acho que vai ter uma mega chuva. E como é que tá aí? Aqui tá tranquilo. São Paulo já foi inundada, mas São José normal deve estar uns 20, 21 graus. Ah, mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Aqui deve estar um pouquinho mais, de repente, 23 graus. Seu convidado já está na linha. Ah, tá. Muito obrigado, querido. Então, gente, a gente vai conversar então no primeiro bloco. Então, no segundo bloco, as canções, aquela carimpagem que a gente faz com raridades anos 50, 60, 70, 80, a gente vai deixar para a segunda parte do programa. Mas estou super empolgado por poder conversar com o paulistano Eduardo Ferrara, também conhecido como Ed Ferrara. Ele é o nosso convidado de hoje. Falar um pouquinho dele. Tem muita coisa, apesar de ele não ser um ancião, longe disso, mas tem muita coisa para falar sobre... a carreira dele. Então, assim, tentei resumir aqui, vamos ver. A formação técnica dele se deu na Graphics Escola de Desenho, e desde os 21 anos ele colabora com diversas agências de propaganda, fazendo storyboards, ilustrações para campanhas publicitárias, quadrinhos e etc. Algumas das editoras nacionais que o contrataram para trabalhos incluem Abril, Europa, Globo, Trama, Moderna, Damon, a FTD e Hoplon Infotainment. Também estúdio de desenho, fábrica de quadrinhos e jornal Nipo Brasil. Em paralelo, ele também lecionou ilustração e quadrinhos para escolas de desenho como a Academia Brasileira de Arte e a Quanta Academia de Artes. Desde 2007, ele produz quadrinhos para o mercado internacional, atendendo países como Estados Unidos, Dinamarca, África do Sul e Canadá. A gente pode destacar alguns trabalhos dele como Star Wars e Clone Wars e Darth Vader para Dark Horse. Dan Majiski, que é para a empresa Kongen Kaiden, o Super Strikers, ou Super Strikers, que é para Strike Entertainment. Inúmeros personagens da Marvel para Rittenhouse, The Environment para Rubicon, séries de cards para o Superman, para a Cryptozoic, layouts de storytelling para Stormwatch, da DC Comics, Pacific Rim, Legendary Comics, e atualmente também se dedica a um projeto autoral de quadrinhos chamado Spectrum, Manual das Coisas Ocultas. Além de tudo, há 13 anos ele foi graduado como Shodan, que é faixa preta, em ninjutsu, e também achou, nesse meio tempo, ele achou tempo para estudar um pouco dessa arte marcial quase milenar, né? Pelo que eu sei, tem cerca de 900 anos. Não ele, claro, né? Mas a arte milenar, a quase milenar, ele achou um tempo para estudar na própria terra onde foi criada essa arte, né? Ou seja, no Japão. Então, temos aqui, para aqui de embromar, que eu normalmente falo muito e começo a cansar, e estou com medo de um dia até, depois de uma intro, quando for falar com o convidado, ele já está dormindo. Então, conversar com o nosso convidado, o Ed Ferrara, finalmente. Ed, tudo bem, querido? É um prazer falar contigo, tá? Oi, Marcos, tudo bem? É um prazer enorme poder falar com vocês. Muito obrigado pelo convite, a você e toda a equipe também. Tá, uma honra a gente poder conversar. Vamos ver, tentar aqui comprimir tanta coisa. Gostaria de saber a teu respeito, tá? Eu vou tentar comprimir no nosso tempo aqui. Mas, assim, que eles vão ver por partes, tá? Me fala um pouquinho sobre a tua infância, pra gente tentar ver de onde é que germinou essa mente criativa, e mais adiante a gente também vai falar sobre o ninjutsu. Então, fala um pouquinho, querido, como é que era a tua família, como é que pai, mãe, como é que foi a tua criação, assim, pra gente tentar ver de onde é que saiu essa semente toda aí. Então, vamos lá. Eu tenho, assim, uma enviesação, assim, genética e cultural, né, porque eu venho de família portuguesa, né, e... Eu sou totalmente ligado à cultura japonesa. Tá, mas o teu Ferrara uma pegada italiana também, né? Vou contar o Ferrara. Então, o meu nome, né? Eu não escondo isso de ninguém. Meu nome é Eduardo Ferreira Mendes. Aí antigamente eu assinava Eduardo Mendes. Entendi. Eu não gostava do som, me parecia assim, nome assim, de garçom mexicano. Não, não rolava. Ou então, de repente, nada contra, o profissional até admira a pessoa, mas de repente poderiam te tirar para, tipo assim, parente do Sérgio Mendes, do grande músico, que não era pois essa pegada que tu queria vender, obviamente, que tu queria divulgar. Claro. O mais próximo que eu tenho do Sérgio Mendes foi uma vez minha mãe vendeu o apartamento e ele apareceu lá para ver se ia comprar ou não. Ele chegou a fazer isso mesmo. É mesmo? Ele apareceu lá para... Minha mãe morava num apartamento assim grande e tal, ela morava sozinha. E umas pessoas interessadas era ele. Uau! É, tá bom, mas não comprou. Olha só, eu tava planejando falar sobre ilustração, sobre história em quadrinhos, obviamente sobre até ninjutsu. E agora a gente conseguiu já no início inserir de alguma forma o cara que tornou a mais que nada, né, mais que nada, famosa em todo mundo. É? Mas voltando aqui, para não perder o tentar focar aqui bem, me fala, então tu, uma família portuguesa, né, e daí como é que surgiu esse interesse, sei lá, pela cultura japonesa, que obviamente respinga e muito também na tua arte? Então vamos lá, só para concluir anteriormente, né, então o Ferrara, assim, foi uma corruptela aqui em cima do Ferreira, né, que o Ferreira é um nome forte, né, que vem da família da minha mãe, só que eu queria uma entonação um pouco mais forte, e até pegando o gancho, assim, desde criança, eu sempre gostei dos desenhos dos estudos da Disney italiana, né, eu sempre, assim, daqueles Almanac Disney, aqueles antigos, e um dos maiores ídolos é o Giorgio Cavazzano, né, que até hoje desenha para os estudos Disney. E como eu sempre gostei muito do traço dos italianos, eu fiz uma ligeira homenagem. Eu peguei o Ferreira, botei Ferrara. E ficou. Aí eu me apelidei, aí ficou. Não, maravilha, maravilha. Mas assim, me conta, daí tu era aquele tipo de pessoa... que, claro, tá dando as proporções, por favor, eu também eu desenhava também bastante, mas o que eu fazia mesmo era caricatura de professores, o que quase me certificou para ser expulso duas vezes de escola. Tu era aquele tipo de pessoa que ficava durante a aula desenhando também? Como é que era isso? Eu também tinha sérios problemas isso aí, né? Eu não parava de desenhar, tanto que... A pessoa dando aula, eu lá no fundo. Eu era da turma do fundão, só que eu era um fundão nerd, né? Assim, aquele canto escuro que o pessoal nem sabe que existe. Estava eu lá, desenhando nos meus cadernos, né? No lado sombrio da força, digamos. É pronto, é isso aí. Tá. Estava eu lá, né? Feliz e contente, né? No lado sombrio da força, desenhando enchendo meus cadernos de desenho em vez de escrever o que a professora estava falando. Perfeito, perfeito. Paciência. Perfeito. Não, sim, sim, sim. E me conta como é que foi, daí no caso, por exemplo, a minha formação de cinema, tá? Teve um pouquinho a ver com eu gostar de desenhar e eu comecei a fazer algumas histórias em quadrinhos, assim, só no meu nada profissional, mas daí, obviamente, comecei a notar que tinha um link entre aquilo e o storyboard, que, obviamente, são os enquadramentos, né, desenhados para o diretor de fotografia saber como é que vai sair e tudo mais. E tu faz storyboards. Me fala como é que foi daí tua entrada na área profissional, pode ser. Quando é que tu viste, assim, que a coisa não era uma brincadeira, né? Tem muita gente... de talento por aí, mas que né, acaba indo para uma profissão entre aspas, bem entre aspas, séria. Me fala um pouco disso. Então, bom, eu sempre gostei de desenho, eu queria ser, assim, desde criança, eu sempre quis trabalhar nessa área, desenho não sabia como, mas bora. Eu, assim, grande parte da minha vida eu trabalhei com comércio, como eu falei, minha família são de português, né, a natureza, geralmente o português é de comércio mesmo, eu fiquei nessa vida até uns 20 anos, e foi quando eu comecei, eu já fazia um curso de desenho, né, nessa Graphic Escola de Desenho, e o pessoal gostava do meu traço, gostava como eu me envolvia, acabaram me convidando como assistente de professor e também assistente de estúdio de desenho. Uhum. Isso em 89, lá quando os dinossauros caminhavam... E eu comecei a ver o que, que a coisa assim, quando eu comecei a ver que a romantização era apenas romantização, quando uma coisa apareceu com o nome de prazo, né? Aquela coisa, olha, eu preciso isso aqui para anteontem. Mas eu não sei direito, faça. Aí eu tive que fazer o meu melhor possível. E é nessa brincadeira que a gente vai realmente aprendendo, vai maturando, vai entendendo como é que é o dia a dia mesmo de um profissional de prancheta, porque não é nem um pouco diferente de outros profissionais. Quer dizer, a diferença é que a gente é, nós somos, geralmente somos seres noturnos, né? Que a gente trabalha com horário, a gente trabalha com prazo. Então a gente é correria. Então, sem feriados, sem fim de semana, sem horário, e bora, né? Você tem que cumprir o seu compromisso. Exatamente, cumprir o deadline, entregar o deadline. Exatamente. Perfeito. E querido, assim, tens obviamente uma vasta experiência no mercado estrangeiro. Fala um pouquinho como é que é trabalhar no exterior, para o mercado exterior, e também, né, tem já fizeste trabalhos para países super diferentes um do outro, né? Sim, Por sim. exemplo, Estados Unidos e Canadá, dá para dizer que o mercado é mais ou menos, por exemplo, Dinamarca, África do Sul, nada a ver, e obviamente África do Sul com os Estados Unidos também. Fala como é que é imagino que tem um grau de adaptabilidade muito intenso, assim, muito forte, mas fala como é que foi isso, como é que foi começou o teu trabalho para o mercado exterior, por favor. Então, foi lá para 2007, né? Assim, eu sempre trabalho na área gráfica, que envolve didática e publicidade, né? Então, eu costurava por fora, né, o caminho para desenhar quadrinhos para fora, era o que eu sempre queria. Bom, através de contatos com agentes do exterior, né, eles levaram meus trabalhos para alguns clientes, acabaram gostando, né, e começou assim, de uma forma assim, bem simples, né, tipo, ó, fazer uma pequena ilustração aqui que numa revista, e aos pouquinhos foi aumentando a quantidade, o pessoal foi gostando do meu traço. Acabei pegando assim, a primeira revista de quadrinhos que eu fiz foi uma de cunho ecológico e de sustentabilidade lá para o Canadá, né, aquele praxe, né? E foi indo, e cada vez mais o pessoal começou a gostar. Aí apareceram os cards, né, que a gente faz para o exterior, que é chamado sketch cards, que são artes originais, são vendidas lá fora, né? Você É como se fossem pega. cartões grandes, né? Tipo assim, né? Oi, desculpa. É como se fossem cartões, né? Isso. Só que é aquela coisa, você tem que fazer bastante porque o preço é baixo para você, né? Sim, Então. ganha na quantidade, no caso, né? Oi? Ganha na quantidade, correto? Exato. Então, o mínimo você pegava era uns 500 e 1.000 para cima, né? E Porra. bora, bola de ferro no pé e bora. Engata a primeira. Entendi. Posso deduzir que, obviamente, esse trabalho super intenso aí ajudou, obviamente, tu ter perdido cabelo. Pois é. Eu acho que eu. Não, eu no caso não tenho essa intensidade aí, mas eu perdi também, e para te falar a verdade, sabe quando a pessoa tá perdendo e ela acha alguém que perdeu um pouco mais, ela tem que implicar. Então, uma forma assim, né? Cada um, como é que pode dizer como é que é? Fica feliz da forma que pode. Eu Então. sei, eu sei, eu já passei por isso, eu sei o que é assim, você acordar de manhã falando, olha, não, ainda tenho mais 3 tios aqui, tá tudo bem, calma, sem pânico. Isso aí, perfeito. Não, desculpa, mas então fala então, quer dizer, 500 para cima, nos cartões, 500 no para caso. cima, assim, em No cima do caso, você preço, é. trabalha para Cryptozoic, no caso, Isso. aquela que Da fizeste de Hidden Superman, House. correto? Correto, perdão. Perdão, perdão? Eu falei, fizeste Superman para eles, né? Sim, eu fiz assim, foi uma série que eles lançaram, aí eu peguei, porque assim, eles assim, tem uma cota, né, por desenhistas, e eu acabei pegando uma cota pequena, mas assim, foi assim, muito, assim, ajudou a promover mais o meu trabalho, Nome no exterior. mas eu peguei muito mais exatamente com a Hidden House, fazendo trabalhos para a Marvel, né, fazendo várias séries para o Homem-Aranha, séries para o Quarteto, séries para os Vingadores, Universo Marvel, Mulheres Marvel e vambora. Perfeito. Fala um pouquinho do teu trabalho para o universo Guerra nas Estrelas, pode ser? Claro. Bom, Como a gente sabe, né? A gente é velho, né? Gosta de Star Wars, desde pequenininho, né? Eu estava lá em 77! Exatamente, filmado em 76 e Exato. lançado em 77. Acho que no Brasil mesmo, se eu não me engano. Quer dizer, é que tinha uma diferença, né, do lançamento Rio e São Paulo para outros estados, inclusive para o Rio Grande do Sul. Então tinha um atraso aí de uns 5 meses. Eu acho que estourou mesmo em Porto Alegre em 78 já. Mas fala aí, querido, Sim. fala aí. Não, aqui, não, você sabe, porque antigamente as produções vinham para cá com um delay enorme. Não é que nem hoje que tem estreia mundial, não. Estreava lá, um ano depois aparecia aqui, Exatamente. né? Exatamente, E assim, é bom, quando eu fui ver o primeiro filme, né, depois chamou-se Uma Nova Esperança, aquilo foi um marco divisor na minha vida, né? Tipo, cara, é possível fazer coisas bacanas, impacto. Aí eu comecei a desenhar isso direto, começou a povoar a minha mente. Eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso. E, cara. Obviamente, sabe quem? Obviamente, não tinha nem ideia que um dia tu ia estar fazendo parte desse, ajudando nisso. Pois é. Eu fico assim muito feliz porque assim, eu tenho uma contribuição, assim, eu tenho uma contribuição para o universo Star Wars, né? Porque assim, vamos lá. Eu fiz assim uma edição especial dentro da série de Clone Wars, né, que quando tava saindo a série, aquelas primeiras temporadas. E eu fiz um número especial. E foi exatamente através do agente. Eu falei para ele, pro meu agente: olha, cara, eu quero fazer Star Wars. Eu sei que a Dark Horse tá produzindo esse material, e é um material assim que tá muito alinhado com o meu traço, e eu queria muito fazer. E, cara, eu tenho um monte de página de teste aqui, né? Aí eles levaram para lá. Passou-se alguns meses, eu pensei que não tinha rolado mais nada. De repente veio um e-mail, né, da Lucasfilmes falando que, ok, nós gostamos do seu trabalho, né? É bacana, né? Vamos fazer negócio. Só uma coisinha, eu notei que em desenhos teus de naves, tu também tem uma influência. Eu não acho isso nos personagens, tá? Mas em naves que eu vi desenhos teus, me lembra um pouquinho uma outra escola de desenho que é do Moebius, do Jean Giraud. Tem a Então, ver, não tem? pouquinho sim, aquilo que eu te falei, eu tenho uma grande influência, como eu te falei, desde criança eu sempre gostei dos quadrinhos Disney da Itália. E eu, desde criança, eu sempre gostei bastante da escola, assim, do material europeu, né? E eu acho que eu peguei muito, assim, desse feeling também. Eu peguei, assim, bastante feeling, assim, de algumas coisas do mangá, mas no sentido de maquinário, não de personagens. Tá, e Mas. também eu vejo também uma pegada, inclusive, de alguns dos teus traços, quando queres fazer algum personagem assim com uma pegada mais para o público infanto-juvenil, eu sinto até uma pegada ali meio de desenho animado da Hanna-Barbera dos anos 60. Tem um pouquinho também isso aí. Porque aquela coisa, meu caro, eu cresci vendo desenho animado, né? A minha história é essa. Por que que eu gosto tanto de quadrinhos e animação, né? Aquela coisa, eu ficava em casa vendo TV. A gente não tinha. Não, eu tinha poucos amigos, não jogava, eu não era aquele cara de sair para fora para jogar bola nem nada. Ficava Sim. em casa e eu queria aqueles desenhos para mim, né? Só que a gente não tinha videocassete na época, não tinha como captar aquelas imagens. Claro, claro. E enquanto eu via, eu desenhava para copiar para mim o desenho, né? Entendi, Aí, entendi. quando eu comecei a ver quadrinhos, eu podia. O quadrinhos para mim era o meio termo entre a animação e o desenho que eu queria para mim. Ah, meio do caminho, Era o entendi. meio do caminho. Entendi. Então, a Hanna-Barbera me influenciou muito, exatamente de tanto desenhar, assim, para pegar os desenhos dela para mim, né? E eu, Perfeito, perfeito. assim, inevitável, você, assim, e até hoje eu uso os conceitos de desenho animado no, assim, no, nas minhas histórias para dar aquela sensação de movimento. Certamente, certamente, certamente. Tá, e me conta assim, claro que fica complicado que cada cliente é um cliente diferente, é um Nossa. cliente distinto, mas Sim. me fala assim, se tivesse meio que separar, como é que é a diferença, vamos dizer, do mercado americano para o mercado dinamarquês? Eu ia falar mercado canadense, obviamente Canadá está na América do Norte, né? Mas vamos, eu não queria falar, vamos, tá, vou falar, estadunidense, isso, Estado de... Estados dinamarquês. Unidos. Isso, da África do Sul e do Canadá. Fala um pouquinho assim de cada mercado, como é que é, por favor. Então, é que você trabalha com profissionais e, digamos, a base é praticamente a mesma, né? Ou seja, eles querem seriedade, qualidade e pontualidade. Pontualidade, aham. Então, assim, eles não diferem muito, porque assim, eu trabalhei assim com pessoas que caem de paraquedas. Eu trabalhei com editoras que já são assim, estabilizadas, né? Já tem toda uma história. Sim. Então, todas elas assim, elas seguem o mesmo protocolo assim, de atendimento, de prazo, elas passam o material. Quer dizer, basicamente é isso, assim, a base delas são iguais. Assim, a diferença mais básica que eu posso pegar, deixa eu ver, o pessoal da África do Sul foi bastante caloroso, né, assim, no atendimento, né, assim, o americano é aquela coisa assim, bem, né, business, é aquilo mesmo, pode ser, tá fazendo, eu quero... Pragmática. Porém, assim, é aquela coisa, não tem bem um perfil, mas assim, eu posso falar que o pessoal da Dark Horse foi um dos melhores que eu tive contato, né? Porque foi até o pessoal que intermediou Star Wars para mim, né? Com a Lucasfilm. Ah, tá. Uhum. Eles foram extremamente amáveis. Quando eu fui lá na Comic Con de Nova York em 2013. Eu conversei com o editor lá que me atendeu e, nossa, ele falou, cara, eu adoro o seu trabalho, puxa, é uma pena que a gente não está mais com o material de Star Wars, porque quando eu estava fazendo esse trabalho, foi exatamente no momento que a Lucas foi vendida para a Disney. Né? Até porque a pegada Clone Wars, obviamente, faz um link com a parte, com a era em que o George Lucas ainda estava envolvido e estava até dirigindo, ou tinha voltado a dirigir, correto? Exatamente. Então, assim, eu fico assim, o pessoal da Dark Horse e da Lucasfilms, assim, eles me atenderam extremamente bem. Eu posso falar que ele foi o único trabalho da minha vida até agora que não voltou página para fazer. Nada. Ah, é uma das coisas que eu guardo com muito carinho, que não voltou nada. Eu não sei se eles, assim, tipo, não, tá bom, tá legal, realmente eles não adoraram, mas assim, de qualquer forma, eles, tudo foi aprovado. Uma coisa, aquilo que eu te falei, assim, eu tenho muito carinho, porque algumas coisas visuais dentro do universo, eles me deram total liberdade para criar alguns personagens, naves, alguns conceitos, eles me deram só o nome, falaram, agora você cria, você tem total liberdade, e tá lá nos anais do universo Star Wars. Que legal. E fala um pouco desse teu projeto autoral de quadrinhos, esse Spectrum. Eu adoro o nome, eu vi alguma coisa disso, mas fala um pouquinho mais pro pessoal igual a mim que ficou interessado em saber disso, já que é um projeto autoral teu, né? Fala um pouco disso, por favor. Vamos lá. Então, desde criança eu sempre gostei e tive medo de filme de terror, né? Como todo mundo. Aí eu via monstro, eu olhava, eu me enfiava embaixo da coberta, mas eu queria ver. Exatamente. Né? Mas assim, é tipo aquele lance de ter um acidente, né? Deus me perdoe, mas um acidente de trânsito, o cara vira a cara, mas ele quer esticar o mesmo tempo para ver. Sim, exatamente. Sim. Então, uma coisa que me influenciou muito quando eu era mais criança, passava um seriado na Record antigamente chamado Kolchak, Os Demônios da Noite. Claro, com Derry McGavin. Claro. Exatamente. Então ele era um investigador que... E atrás desses casos insólitos, viu? Exatamente. Tipo de monstro e tal. É, um visual, o Delma Gabriel tinha um visual meio Columbo, assim. Ele tinha a cara que tinha dormido na roupa, né? Dormido com a própria roupa, exatamente. Grande Delma Gabriel, perdão, fala aí, querido. E eu gostava que ele seria todo desleixadão, ele não era um herói. Ele era um cara, tipo, cara, eu tô aqui, me cai de paraquedas, eu tenho que resolver essa porcaria. Um eterno repórter também sem... sem hora para dormir, exato, sem tempo para relacionamento, mas ele tinha sempre deadline, obviamente. Exato. Então, aí eu gostava muito desse conceito de você, da pessoa interagir com os monstros, né? Porque até então as pessoas fugiam e os monstros matavam. Aí na minha cabeça eu pensava, cara, e se tivesse alguma coisa exatamente para dar cascudo nos monstros? Entendi, claro. Aí o que aconteceu? O que é o conceito do Spectrum? O Spectrum é um... uma espécie de compêndio, uma espécie de material que reúne, né, criaturas, fenômenos, manifestações sobrenaturais. Tá, mas tem um fio condutor assim, ou Isso. é Então, vou chegar lá, vou chegar lá. cada parte desse compêndio é completamente, diríamos assim, independente? Então, esse universo que eu estou trabalhando é muito amplo, mas assim, eu estou inicialmente trabalhando o fio da meada que vai levar para dentro disso aí. Então, qual que é o fio da meada? Ele se baseia, o personagem principal, que é o protagonista, assim, no momento, é o Dan Cazarro, que é um motoboy, assim, rabugento, um baixinho, meio que. Bem bojudinho e tal, assim, meio gordinho. Tal. Ele não é o super-herói, nem anti-herói. Ele é uma espécie até de vilão, só que visto do ponto de vista dele, né? O que acontece? Esse cara, ele foi amaldiçoado por uma praga de seres sobrenaturais. E o que acontece? Ele precisa se livrar dessa praga. Essa praga, tipo assim, é uma monstruosidade que habita ele. Eu não vou dar muitos spoilers, porque para depois Não, não ser... claro. Né? Só dá Então, por cima, assim. qual que é o lance? Ele precisa se livrar dessa maldição dele. Só que para se livrar dessa maldição, ele teve que fazer pacto com algumas, digamos, entidades, algumas forças superiores, para que ele pudesse, que trabalhasse para elas, como se fosse um lixeiro, né, dessas criaturas, dessas coisas sobrenaturais, para que elas depois, digamos, deem, assim, elas livrem ele dessa maldição. Ah, Só que tá. esse cara... Então tem uma pegada cá para nós, então, de ele ter barganhado com o Isso. lado. Entendi, entendi. Só que ele corre atrás do próprio rabo, porque ele está cada vez mais preso nisso. Claro, claro. Eu trouxa. Normalmente as tramas, né, já da época lá até de Mefistófeles e tudo mais, quando a pessoa barganha com um lado perigoso, obviamente não acaba aí, né? O Exato. outro lado vem para cobrar, obviamente. Exato. A parte engraçada, assim, que essas forças superiores não são maléficas. Elas se dizem trabalhar para o bem, mas elas são tão filhas da mãe como os ruins. Ou seja, não é nem bom, não tem o bom nem o mal, é tudo cinza, é tudo que cada um vê o seu interesse. Né? É bem assim, é bem próximo do que nós vivemos. Então, é para brincar, é uma metáfora do que é a vida. Certamente, certamente. Então, ele volta e meia, ele se lança em. Ele é convocado, né, para ter que agir em algumas situações, se livrar de algumas criaturas que invadem esse mundo. Né? Ele é meio pau-mandado, né, dessas forças. Né? Entendi. E ele sabe que se ele conseguir também por fora mais poder, ele consegue se livrar mais rápido também desse contrato e da maldição. Então, o lance dele é a busca eterna pelo poder. Só que ele é do tipo que não faz as próprias regras e nem sempre pensa no resultado, no feeling disso depois vai vir. Não, tudo bem, tudo bem. Como é que esse trabalho, assim, como é que é, que altura que tá? Só me situa um pouco, pode ser? Ora, claro. Então, ele já era para estar mais adiantado, né? Mas como a gente trabalha assim, com prazo, essas coisas, para ser Sim, paciente, a gente sim, sim, sempre dá sim. aquelas paradinhas, né? E a Claro. coisa para. Então, eu lancei o tá atualmente no segundo volume. Eu era para ter lançado três há uns anos atrás. Né? Eu tive uns problemas pessoais, tudo mais. E trabalho essas coisas. E também aí deu travada no roteiro. Né? Porque é aquela coisa, é a menina dos meus olhos, eu não quero fazer por fazer, eu quero fazer a coisa perfeita porque eu quero repartir com o leitor o gosto que eu tenho pela coisa, eu quero que ele se divirta comigo, né? Perfeito. E eu tive assim uma boa aceitação das pessoas que leram o número 1 e o número 2, e eu quero que o nível cada vez melhore cada vez mais. Não, Então, perfeito. exatamente, eu estou trabalhando no 3, né? O 2 está disponível, o 1. Felizmente esgotou, mas eu estou fazendo uma remasterização, né, para relançar ele. E eu tenho, assim, ali na linha, né, os outros capítulos que vão ampliar esse universo. Perfeito, perfeito, tá. Agora sim, dando uma virada aqui na coisa, né? Eu falei ali no começo, né? muito, obviamente, por cima da tua relação com o ninjutsu. Eu vou ser, assim, super franco contigo, vou te dizer o que eu sei, assim, né, eu sei que tu, que o ninjutsu começou, tipo assim, foi criado no século 6, lá no Japão. Eu sei que também é chamado, eu vou te citar aqui o que eu sei, assim, por cima, daqui a pouco, segura as risadas, que daqui a pouco eu falo um monte de besteira, mas é só, eu acho que muita gente partilha dessa minha ignorância. Então, assim, ó, eu sei que também é chamado de Ninpo, eu sei que, obviamente, eram espiões japoneses super treinados, existe nessa arte há uns 900 anos, infelizmente, no sentido assim de ter uma visão super fantasiosa da coisa, né, nos anos 80, né, aquele ator japonês expert em kendo, karatê, aikido e ninjutsu, o Shokozugi, ele fez vários filmes B nos Estados Unidos, vários produzidos até pelos primos israelenses, né, Menachem Golan e Oren Globus, filmes, né, como eu me lembro que tinha Ninja, Máquina Assassina, esse até era estrelado pelo Franco Nero, eu me lembro da Vingança do Ninja. Opa! É, eu me lembro do Ninja, Vingança do Ninja, que era o segundo, né, daí tinha Ninja 3, a Dominação, mistura até com Flashdance, e aeróbica, tu te lembra, né, Ué? E eu me lembro, obviamente, até tem um filme que ele fez, que foi filmado até na Argentina, que era Vingança pela Honra, foi filmado até em Buenos Aires, até acho um dos mais... Não chegou a passar aqui no circuito nacional, nas locadoras, não. Mas eu me lembro que esse filme passou na TV, eu vi na difusora aqui, que era a transmissora da retransmissora da Bandeirantes. Legal. Eu vi, pois é. Tá, então, assim, obviamente, por que eu estou citando isso? Porque para muita gente a intro, né, no ninjutsu foi através dessa versão super fantasiosa, com os caras praticamente voando e sumiam, né, e daqui a pouco, do nada, os caras... tirava umas bombinhas que saía, obviamente, uma fumaça rosa, e eles sumiam e apareciam do outro lado, atacavam de noite, eu me lembro, os caras direto em cima de árvores, assim, um lance, né, claro, que Hollywood fez isso pra quê, né, obviamente pra faturar e pra criar em cima da coisa e atrair, né, massas ao redor do mundo em cima do, interessados nesse lance fantasioso, né, nesse lance desses super-heróis de preto, diríamos assim. Fala um pouquinho como é que tu entraste nessa arte e daqui a pouco a gente fala sobre as diferenças, né? Algumas coisas assim, para pro mito daqui a pouco ir por terra. Vamos lá. Vamos lá. Bom, começou desde criança, né? Sempre tive um fascínio pela cultura japonesa, gostava. Comecei, assim, um dos grandes combustíveis foi vendo aqueles animes antigos, Super Dynamo, Fantomas, A Princesa e o Cavaleiro. Uhum. E comecei a ter mais, assim, a minha porta de abertura foi por aí, pelos animes. Okay. Eu lembro que, assim, eu acho que, pegando a lembrança mais antiga, foi no episódio do Super Dynamo, que apareceu um ninjazinho, isso me despertou, né? Atenção, aí ficou aquele incubado. Anos depois, nos anos 80, aí começou a febre ninja, foi um pouco antes. Então, eu comecei a ver esses filmes, tive contato com o Shokozugi do Franco Nero, e falei, cara, é isso que eu quero, né? Porque eu vi aqueles... Peraí, só um pouquinho. Mas aí tu pensaste, é isso que eu quero voar, e ficar invencível, como é que é a coisa, porque, né, obviamente eles pegaram o tema e, obviamente, piraram em cima, né? Fizeram assim uma... Um super-herói ninja. Não, mas é engraçado, assim, o que mais me atraiu no ninjutsu não era essa parte fantasiosa. Era o fato de você ter habilidades e ter a destreza de lidar com as coisas à sua volta. Que o ninja, que sempre foi passado isso, que o ninja sempre era uma pessoa extremamente habilidosa. Isso, exatamente isso que me chamava a atenção. Agora aquela coisa de sumir, da pirueta e tudo mais, assim, eu achava legal, mas não me pegava. Eu gostava exatamente do fator do ninja ser uma pessoa que sabia lidar com a situação e sabia ter destreza de lidar com qualquer evento. Né? Tá. Aquele lance meio de identidade secreta, tudo mais, né? Que eu acho que foi que fez muita gente ficar interessada nos filmes, né? Que só a gente só vê os olhos deles. Isso não te parecia também atraente, assim? Sim, claro, né? Não, aquela coisa assim, inevitável, a gente vai crescendo lendo gibi, você tem aquela visão do super-herói, e o visual me atrai pra caramba, porque você vê aquela coisa toda sombria, só com os olhos aparecendo, mascarado, cara, isso é muito legal. Né? Ó, desde pequeno eu também gostava de ver o Zorro, né? Então acho que começou a ligar aí também, né? Um pouco mascarado e tal. Mas assim. Totalmente, é uma pegada de Zorro japonês. Tá? Exato, exato, exato. Né? Aí quando eu assisti esse primeiro do Franco Nero, do Shokosu, eu achei bárbaro. Né? Era ninja máquina assassina. Exatamente. E ele, Franco Nero, seu bigodinho atômico de Freddie Mercury. Aquele cabelinho, escovinha em cima, né? Isso, exatamente. E o Shokozugi era vilão nesse filme. Era o vilão. Mas foi exatamente o que eu gostei mais, foi o vilão. Que legal. Sim, porque a pegada era que o Franco Nero, que é italiano, na verdade, interpretava um americano que tinha sido. Aquela pegada meio que depois fizeram do American Ninja, né? Que é essa arte ser apresentada, tipo assim, o primeiro ocidental a ter. É, o acesso a essa arte secreta. Sim, exatamente. Sim. Mas assim, eu achava legal assim, era o personagem em si, o personagem, não, assim, eu não me identificava com o personagem ocidental que virava ninja, eu me identificava mais com o japonês mesmo. Ah, até porque a roupa que ele usava, branca, dava um ar até de pijama, né? E a roupa preta ali é muito mais legal, né? Obviamente. Sim, né? Discretinha, tal, pretinho básico. adorei. Né? Aí quando eu vi a Vingança do Ninja, que foi o segundo filme, eu falei, não, cara, é isso. Assim, já me falou, cara, mas tem umas lutas ridículas, mas eu gosto. Tá, é, mas daí eu fico imaginando, daí tu, né, quase como um psicopata, tu sai atrás em São Paulo. Disso, apesar de São Paulo ser uma das maiores cidades do planeta, eu imagino que no começo dos anos 80, falar em ninjutsu era um pouco mais fácil tu estudar, de repente, quero virar astronauta semana que vem, quero fazer um curso de astronauta, devia ser uma coisa nesse sentido. Eu acho que era mais fácil eu ser abduzido. Né? Eu procurei muito nos anos 80 por ninjutsu, porque eu sentia que não era uma moda para mim. Era o que, sabe, mexia muito, eu queria fazer aquilo, eu queria ter uma arte, eu mexer com arte marcial, eu queria trabalhar, mexer com armas e tal, aí não consegui, aí foi, quando pequeno, eu já tinha começado a fazer judô, sim, né, isso, depois eu parti pro karatê, e eu tava no karatê nessa época, né, mas eu falei, cara, karatê é legal, bacana, né, mas assim, eu quero uma coisa, uma pegada diferente, né, eu fui assim, nossa, procurando direto, eu não achei. Eu só fui encontrar ninjutsu nos anos 2000, isso quando eu já estava praticando outras artes marciais também, em paralelo. E quanto tempo demorou do momento que tu achaste mesmo um local sério para estudar e virar faixa preta? Então. Shodan que se chama, né? Shodan ou faixa preta. É a primeira graduação do faixa preta, né? Então, aí eu lá pelo ano 2000, eu comecei a fazer Kenjutsu, que é um similar ao Kendo, né, que tem algumas particularidades diferentes. A gente usa aquela armadura, espada de bambu, etc, né? Mas mesmo assim, eu queria fazer Ninjutsu. Por intermédio de um amigo que fazia Ninjutsu, né, que eu não sabia, ele veio pedir umas dicas de Kenjutsu e começou a conversar, mas eu faço Ninjutsu. Opa, peraí, parou. Né? Aí me indicou o local, foi aqui, eu achei aqui perto da estação São Joaquim, né, no templo da Butinji, que é um templo budista, e comecei a fazer, assim, intercalando a semana com Kenjutsu. E tu eras ali a única pessoa sem ascendência japonesa estudando isso ou não? Não, assim, a maioria é de família ocidental mesmo, né? A minoria a minoria são os orientais. Né? Eu acho que, como eu acho que o ocidental fica mais difícil encontrar isso, eu acho que a busca é maior. né? Ah, claro. Sem contar que, obviamente, esses filmes, né, apesar de serem americanos, quer dizer, apesar de serem sobre algo japonês, obviamente foram feitos para o público ocidental, basicamente, né? Sim. É, voltado para o então. Aí eu fui treinando, aí eu comecei a treinar, tudo mais. Aí passou-se os anos, eu vi que era realmente aquilo que eu queria, não era uma moda, né? E aí eu via que quanto mais o ninjutsu era diferente dos filmes, mais eu achava legal, né? Porque ele era uma coisa para o dia a dia, para a prática. Que o ninjutsu, ele não é uma modalidade esportiva, ele é combativo mesmo, é uma arte de guerra, né? Então ele é feito exatamente para você saber se defender, saber trabalhar com estratégia. E não, assim, você não vai trabalhar com pontuação esportiva, você vai agir como tem que agir. Se Sim, você para tiver. neutralizar o oponente, correto? Exatamente. De várias formas possíveis, desde uma mais branda até uma mais contundente, né? E por aí vai. Né? A gente trabalha com arte marcial desarmada, né? Que é o taijutsu, e também trabalhamos com diversas disciplinas usando armas diversas. Perfeito. Assim, aí depois, aí eu fui lá pelo 2007, né? Recebi minha graduação de faixa preta, né? E segui adiante. Hoje eu sou o 11º dan, hoje eu sou Shihan. Que legal, que legal. E obviamente destes aula também, né? Como é que foi isso? Chegaste também a dar aula para pessoas de origem asiática? Então, até hoje eu dou aula, Que legal, que né? Né? legal. Eu comecei a ajudar nas aulas. Mas comecei efetivamente lá em 2012 a começar a dar aula mesmo. Que legal. E eu tenho, assim, eu tive alguns alunos, tenho, assim, de origem oriental, né? Ainda tenho. Uma coisa que eu sinto muito, muito feliz, assim, eu ser um instrumento para eles mesmos resgatarem as próprias origens. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Que bacana. Fala um pouquinho só da tua ida para o Japão para fazer curso na área. Então, foi em 2018, né? 2 anos Isso que está atrás. falando, obviamente, né, a gente está falando da minha rádio, está com muita gente escutando, então só quero deixar claro, não me larga aquele papo que dá coisa nossa, do tipo, puxa, já falei demais, então agora eu vou ter que te matar, porque é para espalhar os segredos, tá? Então já estou te avisando, só que a gente está com um papo aqui super informal, né? Mas tem muita gente. Então, por favor, tá? Pensa bem o que vai falar, porque eu não quero, sei lá, um shuriken que ela está acertando a minha cabeça, a minha nuca amanhã, entendeu? Você vai receber uma visita noturna aí, e talvez eu respire mais pela manhã. Do nada, assim, pum! Aparece assim, na sala de estar, assim. Tá, fala aí, querido. Então, é uma coisa que eu sempre queria, desde criança, conhecer o Japão, né? E eu acabei tendo a oportunidade. Fui em 2018 com mais dois amigos que também são da que estão comigo. Aliás, né, só para deixar claro, eu sou da Bujinkan, Bujinkan Budo Taijutsu, é uma associação, né, japonesa, foi criada em 73 pelo Soki Masaaki Hatsumi Sensei, né? E a gente tem dojos no mundo inteiro da Bujinkan. É uma associação séria mesmo, né? E o próprio governo japonês a reconhece como uma instituição oficial. Que legal. Quanto tempo tu passaste a primeira vez no Japão? Foi só para visitar, Então, né? eu passei 2 anos lá. Dois, ó, perdão, quem me dera. 2 semanas. Eu fiquei 2 semanas. Uma semana posteriormente eu fui para conhecer o Japão, para visitar. Mas a primeira semana nós fomos para treinar pesado, manhã, tarde e noite, né? Com os diversos. Isso na primeira vez. E na última vez que tu fosse pra lá, que fosse no total Não, duas vezes, né? Ou não, não? não. Não, não. Por enquanto eu fui uma vez só. Ah, tá. Ah, tá. Pretendo voltar, vamos ver. Aí eu fiquei treinando com os Dai Shihans, que são os mestres, né, residentes lá. Uma particularidade que talvez vocês não saibam, talvez. Bom, você conhece Jiraiya? Conhece quem? Não ouvi. Jiraiya, o Sim, seriado. pessoal. Sim, o seriado. Sei. Sabe aquele velhinho que é o Padre Jiraiya? Sei. Eu não sou mega fã dessa fase, né? Eu É o mais Tetsuzan na lá. fase do Ultraman, Ultracero, mas eu sei do velhinho. Para os fãs que não conhecem, o Tetsuzan, aquele senhor, nada mais é que o próprio Soki Masaaki Hatsumi, o patriarca da Bujinkan. Ele desenvolveu o seriado para passar para as crianças os princípios ninjas. Então, Captei. ele já está com uma boa idade, né? Sim, já está pegando leve nos treinos e tal, mas assim, eu tive o enorme prazer de estar ao lado dele, né? Ele assim, trocou umas palavrinhas rápidas comigo ali e tal, mas assim... Qual é o teu nível de fluência no idioma? Tu te viras ou não? Ah, coisa daqui, né? Bem pouquinho. Tá, não, aquilo é que legal. Eu estou estudando, estou estudando. E agora só assim, tentando fazer misturar coisas assim, como esse treinamento te ajuda, se é que te ajuda, no teu lado artístico, né, o teu lado de desenho, e o teu lado profissional também. Como é que é? Onde é que acaba um e termina o outro? E como é que o teu lado artístico, no caso, te ajuda, se é que te ajuda, né, na prática da arte? Arte marcial. Tá bom. É que nem... Sabe aquele oito do infinito? Aquele símbolo? Sei, que é tipo um oito deitado, né? Isso. É intrínseco ele, né? Ele vai, ele desmancha, continua, sim, direto, né? Então, tipo, no mínimo como uma serpente mordendo a própria cauda. Isso, né? Sim, Ouroboro lá. Sim. Então o que acontece? Para mim, ninjutsu e desenho é isso. É uma arte só. Os dois são intrínsecos, os dois são fundidos numa coisa só. Um, para mim, cada um optimiza o outro. Né? Entendi. O desenho desse, assim, desde que eu comecei a evoluir, felizmente, no ninjutsu, eu tenho olhado o desenho de uma maneira muito mais ampla, o meu traço tem se tornado mais fluido, eu tenho assim, me tornado mais integrado com o desenho, até nas relações com clientes, profissional, isso me deixa assim, com mais segurança. Você estuda assim, no ninjutsu sobre estratégia, né? Então você acaba utilizando isso no seu dia a dia. Claro, claro. E no próprio ninjutsu, o desenho me influencia muito, porque é como se eu estivesse desenhando com o meu próprio corpo. É isso. Ah, entendi. E o pouquíssimo que eu sei de um ninjutsu é quase, dá para dizer que fica 50% estratégia e 50% a arte em si, né? Mas ela tá colada ali, né? Do lance, todas as técnicas de arte e tudo mais que eles faziam em áreas e tudo mais, tem tudo a ver, né? Com esse lance de estratégia. O ninjutsu é completo, assim, ele estratégia o tempo todo. Você, assim, veja bem, ao mesmo tempo que você flui com o corpo, você está usando a sua intuição e a sua, assim, para desenvolver as técnicas. Né? Porque no começo você treina mecanicamente, mas depois você deixa aquilo fluir. Então, a estratégia, ela flui através dos movimentos, ao mesmo tempo. E ela é muito fluida, ela é muito solta. É muito natural, Niju. Você luta sem parecer que é uma luta. Sensacional. Tá? E, querido, assim, ó, estamos chegando ao final aqui, só me conta pro pessoal aí como é que podem entrar em contato contigo, como é que podem saber um pouco mais de trabalho teu. Né? Fica à vontade aí para falar como é que as pessoas podem, né, descobrir mais sobre o Eduardo Ferrara, o Ed Ferrara aí, por favor. Bom, eu tenho alguns contatos aqui, eu tenho o meu Instagram, você acha com Ed Ferrara, não é difícil. É ED, gente, ED, ED Ferrara. ED Ferrara, tudo isso. Junto, aham. Tem o meu site, que é o www.edferrara.com.br, e lá você encontra o meu portfólio todo, né? Uhum. Você me acha no Face, foi Eduardo Ferrara, você vai achar um careca de cavanhaque, de boné, sou eu. Não, então tá, querido. Então, o pessoal que quiser saber um pouco... ou falar sobre... olha, gente, tem desde desenho... a gente tentou aqui englobar, obviamente não deu tempo de... A gente conseguiu tocar assim na pontinha do iceberg, né? Então, gente, www.edferrara.com.br e, no caso, o Facebook Eduardo Ferrara. Só repete, por favor, o Insta, por favor. Ed Ferrara. Ah, tá, perfeito. Não tem dificuldade, não. Querido, te agradeço, muito obrigado pelo papo, tá, querido? Muito obrigado mesmo, quero te agradecer mesmo pelo teu tempo, agradecer o grande... perdão, querido, fala, eu não te ouvi. Não, desculpa, Desculpa, eu queria te interromper. Não, pode dar satisfação. Não, pois é, o quero agradecer o grande Daniel, D-A-N-Y-A-E-L, Daniel Lopes, que a gente já entrevistou há um tempo, que é um artista também de mão cheia, por ter intermediado o nosso contato, tá? E, de novo, a maior força aí pra ti, e muito obrigado de novo, tá? Pela tua participação, pela tua amizade, tá bom? Marco, eu só tenho a agradecer a você, a todo o pessoal da produção, pela oportunidade, pelo bate-papo gostoso, pela amizade também que a gente começou a fazer recentemente. Agradecer ao público que está ouvindo isso aqui, agradecer a cada um de vocês. E é muito gostoso poder estar repartindo um pouquinho, né, do que esse caminho. Assim, quando você quiser, estou disponível também, chama de novo. Eu queria assim, até bater mais papo, porque foi bom demais. Sensacional, querido, mais uma vez muito obrigado, até mais, um grande abraço, tá? Forte abraço a todo mundo, abração, querido, tchau. Você vai ver um ninja chegar na sua casa à noite ao som daquela música maravilhosa tocando. Qual é? Só aqui, você está querendo dizer, deixa eu entrar um pouquinho na tua cabeça, é? João, aqui, deixa eu só tentar entender, você está querendo dizer assim, agora o medo é ninja e com a música da Kate Bush, Wuthering High. É, o ninja vai chegar ao som daquela música, e trovoadas, ventos, relâmpagos, exatamente. Essas coisas. E se eu não me comportar bem, mais adiante, Grace Jones seminua com 2 metros de altura e o Gene Simmons vestido de diabo. Exatamente. Eu quero te agradecer, tá, querido? Marco. Mais anos de terapia. Valeu. Oi, Marco. Então, vamos para essa... Oi, fala, então, querido. Então, Kate Bush e a risada do João. Isso, a risada aquela, a lá, muito obrigado, vocês são uns amores. Obrigado. Eu olho tudo sério, de nada. É legal que o cinismo tá em alta. Queridão, vamos então nossa peça. Vamos lá. A gente, calma, anos 50, querido, por favor, vamos lá. Just a little, I would love her strong. Then I would be happy just to tag along. Tag along, tag along. I want some love and gotta tag along. I've been planning and scheming, day and night, time to how to make her love me like she ought to do. She smiles at me so pretty. She listens to my song, then she leaves me singing, and I just tag along. Tag along, tag along. I want some love, just must tag along. I says a tag, tag, and a tag along. I says a tag, tag, and a tag along. The rock, tag, tag, and a tag along. The pop, tag, tag, and a tag along. I says a tag, tag. Marquinho, fala, Marquinho. Pois é, queridão, essa coisa que a gente ouviu é super rara, é uma coisa chamada tag along. A tradução literal seria, quer dizer, posta tradução seria algo tipo assim, de acompanhar, tipo acessório. Ele tá dizendo que ele tá cantado com a moça, que mesmo que ela não, se ela não gostar dele, ele já se contenta com apenas estar acompanhando, tá lado a lado com ela. O nome do cantor, Dion, ou D-I-O-N, ou Dion Dimucci, né? D-I e depois um M maiúsculo, U-C-C-I. Dion Dimucci, ele teve um grupo chamado que era Dion and the Belmonts, e depois, a partir dos anos 60, foi carreira solo. E depois, uns anos depois, ele voltou com Dion and the Belmonts. Mas ele é um pioneiro no rock and roll, ele começou nos anos 50, e tinha uma pegada assim, enquanto muitos tinham uma pegada mais teen idol, né, de adolescente romântico, ele sempre tem uma pegada assim, sempre tentou um lado mais assim perigoso, um lado assim mais tipo de casaco de couro preto, muita brilhantina, essa pegada. Um dos maiores hits dele foi uma canção chamada The Wanderer, que quer dizer literalmente o andarilho, é aquele cara assim que não tem muito destino, que tá andando por aí, meio que procurando confusão, ou seja, procurando pulga para se coçar, que é uma canção de 60. A gente vai ouvir daqui a pouco. Essa canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, trechinho, The Wonder, ela fez muito sucesso no Brasil através do Roberto Carlos, virou a canção Lobo Mal. Né? E um dos nossos convidados, de uns dois anos atrás, o grande Tony Campello, também foi muito influenciado pelo Dion, também fez. Posso dizer desse grupo que eu acompanhava? Olha só, João. Era tudo italo-americano, de um bairro. Que parece que o João até estava planejando até se mudar para lá, é um bairro chamado Bronx. Gosto muito. Bronx, Harlem. Todos italo-americanos, exatamente. Todos italo-americanos de lá. Então era ele, né? Dion DiMucci, tinha o Angelo D'Aleo, o Carlo Mastrangelo e o Fred Milano. Ele também, a lá Four Seasons, né? E o Frank Valli, ele disse que se eles não tivessem encontrado a música, certamente eles teriam ido ou para a cadeira elétrica, né? Ou teriam morrido no meio do caminho, porque diz que os caras viviam procurando confusão nas ruas do Bronx. Ele apareceu, o Dion aparece em dois filmes de 1961, ele aparece cantando, dançando o Twist e na onda do Twist. Ele pode ser ouvido, a voz dele pode ser ouvida em The Wonders, que é um filme, no Brasil era Gangue da Pesada, um filme com Ken Walk, mais adiante fez aquele O Homem da Máfia, era um filme do Philip Kaufman. Também no Quando os Jovens se Tornam Adultos, em inglês era Diner, que é com Steve, com Kevin Bacon, com Mickey Rourke, com Steve Guttenberg. Em Christine, O Capo Assassino, do John Carpenter, e Advogado por Engano, que é esse último, é uma comédia que foi tentativa do Michael Richards, aquele que fez o Cosmo da série Seinfeld, de virar astro de cinema sozinho. Né? Então, isso a gente ouviu um pouquinho do Dion. João, por favor, toca aí a The Wanderer, que é de 61, que a gente ouviu de 57, Tega Long. Essa música fez um sucesso no Brasil de matar com Roberto Carlos. Exatamente, pois é. A gente nota, né, ela tem uma pegada mais de perigo, assim, mas ele também fez sucesso também com uma canção romântica, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, que era Teenager in Love, né, adolescente apaixonado. A gente até, em outro programa que a gente falou sobre Dion, a gente até tocou um trechinho dela. Mas, João, por favor, anos 60, vamos lá? Por obsequio, vamos lá. Into loving you, flying on wingless, wondering what to do, asking the future for you. Fortune falling with my heart, luck be trusted in time, trusting the breeze to be mine. Through my heart in loving you. to do. Asking the future for you. Fortune falling with my heart. Luck be trusted in time. Trusting the breeze to be mine. Will be part of the wind. Marco Antônio. Pois é, essa canção Part of the Wind, ou seja, Parte do Vento. É o, a gente está nos anos 60, esse cantor Tim, né? T-I-M, o apelido de Timothy, o sobrenome Hardin, H-A-R-D-I-N de nada. Tim Hardin. Essa canção de 66, essa canção super melancólica, ele basicamente está falando dela, da moça ter passado pela vida dele e ela ter, assim, hoje parte do vento, né? Ela ter se dissipado. O hit desse cantor, que foi gravado na virada de 65 para 66, foi Reason to Believe, né? Que mais, ficou mais famosa até numa versão de 71 que o Rod Stewart fez. Esse cantor aí, o James Timothy Hardin, só um pouquinho, desculpa, eu tinha só esquecido, tem gente me escrevendo aqui, o Cláudio Fonseca de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, perguntou até se o Dion ainda está vivo, o Dion dos anos 50, que a gente tocou ali no início. Sim, ele nasceu em 39 e está vivo, desculpa ter esquecido. Então agora, nos anos 60, nós estamos falando do James Timothy Hardin, ele nasceu em 41, no estado do Oregon, e morreu logo depois de completar 39 anos em Los Angeles de uma overdose, o que a gente ouviu agora, né? De heroína misturada com morfina. Né? Isso foi em 80. Ele cantou no primeiro festival de Woodstock, mas a performance dele, embora tenha embalado muitos jovens com essa sonzeira folk, não foi incluída no documentário de 1970. Né? O cara começou com azar ali. Só em 1990, quando foi lançado em VHS, o projeto Woodstock, The Lost Performances, né, ou seja, as performances perdidas, daí ele foi incluído. Deu uma galera enorme descobriu ele, o Tim Hardin. Ele serviu nos fuzileiros navais, tentou ser ator, estudando na Royal Academy of Dramatic Arts de Nova York, mas foi chutado por excesso de faltas. Se mudou para Boston, daí acabou virando cantor folk, né, que seria quase que equivalente a uma MPB lá, o equivalente a uma MPB, né, ou seja, uma música popular americana, digamos assim, no bairro do Greenwich Village. Daí depois ele se mudou para Los Angeles em 65, viajou direto, e era muito admirado, teve trabalhos dele... trabalhos dele, obras que ele escreveu viraram covers por gente como Bobby Darin, John Baez, Johnny Cash, Four Tops, Robert Plant, Johnny Rivers e The Carpenters. Mas ele, famoso mesmo como vocalista, não passou muito nos Estados Unidos e Canadá. Até uma canção dele de 67, If I Were a Carpenter, né, recebeu uma versão famosa, como eu falei, do Bob Darin e da John Baez. Também o Bob Seger também fez versão dele. E é isso. E daí, em 1980, em 29 de dezembro, ele foi encontrado no apartamento que ele estava morando em Hollywood, morto. E parece, segundo os legistas, já estava morto já há uns 3 dias. E é isso aí, muito triste, mas o legado dele, principalmente com duas músicas, é enorme, e muita gente da velha guarda e da nova guarda gosta do trabalho dele como poeta, né? Ele tinha uma pegada meio, como você deve sacado aí, não no sentido de timbre de voz, mas no sentido de trabalho meio como, guardando as proporções, como um Bob Dylan. Então, querido, vamos por favor aí para Reason to Believe, a versão dele, por favor. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you. Ele lembra muito o Bob Dylan. Eu não acho na voz, né? Mas o estilo de música. O estilo. Totalmente dos anos 60 do Bob Dylan. Ele pode ser ouvido. O trabalho dele pode ser ouvido nas sonoras de filmes como Meu Primeiro Amor, Parte 2, e também no seriado Família Soprano. Então, querido, por favor, anos 70, um cara que eu adoro aí. Vamos lá, por favor. E vai ter uma série de filmes chamado O Primeiro Amor do Marco Antônio, série 18. Vai! Marco Antônio. Valeu, João. Eu amo essa canção e não fez sucesso algum. O nome é Timeless. O nome do cantor, Benny, B de Brasil, E, 2N de nada, Y, Mardones. M de Maria, A-R-D-O-N-E-S. Benny Mardones. Timeless, basicamente, tem a ver com algo que não tem uma data certa, que é uma coisa clássica. Né? Tipo assim, uma canção que é timeless é uma canção que não interessa quando ela foi feita, ela nunca vai sair de moda. No caso, ele está se referindo novamente a um relacionamento, a um amor. Né? Essa canção é de 78, já que a gente já está na década de 70. O único sucesso dele, esse Benny Mardones, por sinal, faleceu faz quase 4 meses. Isso mesmo, ele, o único sucesso dele mesmo, ele dá pra chamar ele de um, apesar de ser um cara mega talentoso, sucesso mesmo de paradas, ele teve uma canção chamada Into the Night, ou seja, Noite Adentro. É uma canção de lançada em 1980. Até, João, até eu vou te pedir, como é a pegada, acho, bem da rádio, se puder, até, se a gente puder, toca até ela inteira, tá? Mas só pra falar um pouquinho aqui do Benny, querido, o nome dele de batismo, Ruben Armand Mardones. Ele nasceu em Cleveland em 46, como eu falei, faleceu faz quase 4 meses no sul da Califórnia, faleceu aos 73 anos de complicações do Parkinson. O sucessão dele, que foi o Into the Night, entrou duas vezes, é um caso praticamente inédito, duas vezes na lista do top 10 da Billboard. Uma vez em 1980, chegou ao 11º lugar, e depois em 89 chegou ao 20º lugar. Ele se formou, ele só tinha um segundo grau, ele se formou na Howard High School, em Maryland, e de lá foi lutar na Guerra do Vietnã. Quando ele voltou do Vietnã, daí ele se mandou para Nova York, sempre querendo uma carreira como cantor, ou pelo menos compositor. Ele fez vários trabalhos com um parceiro dele chamado Alan Miles, mas eles não fizeram sucesso. Daí ele escreveu canções para Brenda Lee, para o Chubby Checker, fez uma série de canções, gravou demos, e daí o mega empresário da indústria pornográfica, Tommy Mottola, sugeriu que, pô, já que o Mottola tinha ouvido ele cantarolando algumas canções, que ele estava planejando, o Benny estava planejando só vender essas canções que ele tinha escrito, daí quem sabe tu não grava. E um grande problema é que ele era chegado exatamente no chamado pó colombiano. Ele cheirava direto e ele disse que essa até foi a razão de ele, mesmo no auge do sucesso, um pouco depois do auge do sucesso dele, lá para 80 mil, ele foi chutado do selo dele da gravadora. Ô, Marquinho. Oi, fala, queridão. Então, só aproveitando rapidamente também, quem faleceu ontem, dia 19, aos 62 anos, foi o vocalista e baixista, líder da banda The Outfield, o Tony Lewis. Ah, é? Eu não sabia. Não tô te mentindo. A questão de uns 4 meses eu vi uma entrevista com ele. Nossa, cara. Pois é, infelizmente. Tá, obrigado. Não. Mais um que se vai, né? É, brincadeira. Dizem, né, que pra morrer só é preciso estar vivo, né? Que coisa. Pois é, valeu, querido. Olha só, ele, né, faleceu uns 4 anos. Falei que tava num estágio avançado de Parkinson. Ele disse até que, obviamente, o uso de drogas na vida do Benny Mardones ajudou muito até o corpo não aguentar mais. E ele foi diagnosticado com Parkinson em 2000, mas continuou se apresentando até lá por 2013. Só que daí o alcance de voz ele já estava super comprometido. O Benny Mardones pode ser ouvido na trilha sonora do filme O Durão, que é uma comédia com Will Ferrell, e no seriado muito popular no Brasil também, Breaking Bad. João, pode tocar aí a Into the Night, se a gente puder até na íntegra, por favor, que é uma canção lindíssima, de 80, por favor. She's just 16 years old. Leave. Marco Antônio. Obrigadão, querido, ter ficado na íntegra aí. Eu acho que essa canção, minha opinião, lindíssima. João, olha só, apesar do tipo de interpretação dele, obviamente, ser mais bombástica, assim, eu acho ele. Sempre achei ele meio uma pegada meio Eric Carmen. Dá pra imaginar um cantando canção do outro, sabe? Eu sei que tu adoras o Eric Carmen, a carreira solo do Eric Carmen, né? Acho que tem um pouco a ver. Vamos pros anos 80, então, por vamos favor? Vamos embora. Marco Antônio. Olha, obrigado, a gente está nos anos 80, né? Essa canção aí já tem uma pegada que eu não curto muito, quer dizer, eu gosto até da banda Human League, mas é uma banda, é um grupo, obviamente, New Wave, post-punk, com também chamada, eles faziam uma, tinha uma levada assim de synth pop, né, que é um pop com bastante sintetizador. Essa eu já acho muito já entrando no que veio depois ser chamado de batistaca, de dance. Mas, de qualquer forma, esse grupo Human League, né, um grupo britânico, um dos grandes êxitos da banda foi uma canção chamada Human, é do mesmo disco até dessa canção aí que vocês ouviram, é uma canção de 86. Essas que vocês ouviram na íntegra aí se chama Party, né, ou seja, festa. Os amigos do México falariam, chamariam de fiesta. Né, e uns amigos meus que são chegados a muito vinho e muitas companhias ao mesmo tempo, eles chamariam algo na linha de bacanal, alguma coisa assim, farra. Né? Mas, aquilo que o Renzo Mora gosta. É o que dizem. Pois é, mas é farra, né? Tem a ver com festa. Essa canção que vocês ouviram é de 86, no mesmo disco que foi lançado Human, já vai vir um trechinho daqui a pouco, que é uma canção que eu realmente adoro. A canção que já vai vir um trechinho, Human, ela chegou no nono lugar nas paradas da Inglaterra e primeiro lugar nos Estados Unidos. Esse grupo começou em Sheffield, que é a sexta cidade mais populosa da Inglaterra, e o cabeça do grupo sempre foi o Phil Oakey, né, é Oakey. A banda originalmente contava também com Ian Marsh, Martin Ware, e o Martin Ware. Esses dois acabaram caindo fora da banda e montaram uma banda também conhecida nos anos 80, chamada Heaven 17, né, ou Heaven 17, com um amigo deles chamado Glenn Gregory. Apesar de já ter mudado algumas vezes em integrantes, dá para dizer que do começo até os dias de hoje, que, né, a banda ainda existe, quem permaneceu foi o Phil Oakey e duas cantoras, a Suzanne Sully e a Joanne Catherall. Até a Suzanne Sully supostamente foi uma grande influência para Victoria Beckham ter feito parte do Spice Girls. Diz que ela era super fã nos anos 80 do Human League. E eu acho que eu conheci essa banda por um sucessão dele chamado Don't You Want Me, que é uma canção que saiu no LP Flipper Hits. Né? Eles também tiveram outros hits como Fascination e The Lebanon. O grupo esse do Phil Oakey pode ser ouvido na trilha sonora de cerca de 40 filmes. Vou citar alguns aqui: O Último Americano Virgem, Vida Selvagem, que é uma semi-sequência a Picardias Estudantis, com trilha sonora até por sinal. O score foi composto por uma pessoa também recentemente falecida, o grande Eric Van Halen. Também Zoan, um agente bom de corte, que era com Adam Sandler, e também no game. Citando alguns só dos, que eles estão, né, em cerca de 40 trilhas sonoras, mas também num game muito popular chamado Grand Theft Auto, ou Grand Theft Auto Vice City. Depois do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, o país que mais concentra fãs da banda é Portugal. No fim dos anos 70, eles começaram lá por 77, tinha uma pegada mais gótica, um pouco mais pesada, e daí decidindo a realmente, né, faturar, eles foram virando mais pop. Apesar da melancolia ser sentida em várias das canções. João, vou te pedir aí, por favor, toca um trechinho do Human, que eu acho uma pequena obra-prima, por favor. Marco Antônio. Ah, eu gosto dessa canção, João, acho que gostas, né? Gosto muito. Eu acho essa canção muito classuda, sofisticada, pacas. Então, gente, é isso aí. João, valeu. Até segunda.